Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Não estamos lendo um texto qualquer, não estamos lendo uma filosofia, não estamos lendo uma possibilidade, nós estamos lendo a palavra de Deus. Estamos declarando a única palavra que é totalmente poderosa, completamente poderosa, unicamente poderosa. Vamos repetir. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Diga ao Senhor: eu estou me aproximando de Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer, ama isso, é galardoador dos que fazem isso. O Senhor é real, poderoso, e nessa noite eu mais uma vez entro na Tua presença, Senhor, para agarrar, tomar na força, não porque o Senhor segura, mas porque eu entro com ousadia, rompo qualquer bloqueio no mundo espiritual e pela fé eu tomo posse dessa verdade na minha vida. O Senhor é galardoador dos que o buscam. O Senhor existe, eu posso me aproximar de Ti em qualquer situação, e a fé é a única coisa que move todo o universo. Pela fé, todas as coisas vieram a existir. Pela fé, tudo que foi criado existe hoje. Pela fé, Senhor, ensina-nos mais, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Pode se assentar, irmão. Nós estamos numa série de estudos sobre os princípios da caminhada cristã, e você tem à disposição todos esses estudos na série Prioridades, que são CDs gravados aqui com os estudos, as ministrações, e que estão sempre à disposição dos irmãos para estudarem, reestudarem, buscarem mais de Deus, compartilharem com outros irmãos. Começamos mostrando três áreas distintas, três dimensões desse estudo de princípios de crescimento e vida cristã, que são caráter, vida e frutos. Começamos semana passada estudando sobre amor, o primeiro princípio na dimensão do caráter. Deus quer trabalhar nosso caráter e aperfeiçoar o seu amor em nós. Aperfeiçoar o seu amor em nós. Deus tem nos dado experiências cada dia maiores de ver os seus milagres, as suas bênçãos, a sua transformação, e tudo é fruto do seu amor. Estudamos Coríntios 13, que nos ensina que sem o amor nada tem valor, nada, nada. Só o amor pode edificar alguma coisa. E Deus é amor. Estamos hoje vendo o segundo princípio, fé. Princípio é algo que não pode ser negociado, não pode ser anulado, esquecido. Princípio é a base sólida de qualquer construção. Quando nós estudamos a parábola que Jesus conta dos dois construtores, nós precisamos nos lembrar que todos dois construíam. Um construía na areia, outro construía na rocha. O que construía na areia é aquele que ouve as palavras, mas não põe em prática, não se esforça para aplicar. Ele constrói na areia, vem o vento e derruba tudo. O outro constrói exatamente igual ao primeiro. Todos dois constroem. Se nós formos olhar para todos nós estamos construindo. Todos nós estamos fazendo alguma coisa, todos nós estamos caminhando, todos nós estamos tentando alguma coisa, todos nós estamos edificando algo. É impossível. Amanheceu, estamos edificando algo. Passou a noite, edificamos algo. Uma história está sendo edificada. A sua história, a minha história. Relacionamentos estão sendo edificados, os seus relacionamentos. Agora eu preciso entender sobre que base eu estou edificando o que estou edificando. Porque algumas das partes da nossa construção, elas já caem logo que são construídas, porque são materiais que não são próprios para a construção. Uma vez que você está construindo na areia, você tem que ter uma série de procedimentos que vão permitir que a construção continue, você se esforça e a construção continua, mas na hora que vem a tempestade, aí não tem jeito, tudo cai por terra. Eu preciso entender isso, inculcar-me esta verdade de que se eu não colocar em prática, eu não posso me esforçar, não é para construir. Eu tenho que me esforçar, não é para construir, porque para construir todos nós construímos. Até dormindo construímos. Estamos sempre edificando alguma coisa. A vida, ela é viva. Ela brota naturalmente, ninguém faz nada e a vida continua construindo a sua própria história. Eu preciso entender é que se eu não estiver colocando em prática, me esforçando para aplicar os princípios, a construção fica mais pesada, fica mais difícil, fica mais dolorosa, fica mais custosa e logo na primeira tempestade ela vai embora. E aplicar os princípios de Deus é algo muito além de uma emoção, de um sentimento, de assim uma coisa, eu aprendi uma palavra lá com o pastor, eu aprendi na igreja mais uma coisa, foi tão bonito, né, falarmos sobre amor. Eu tenho que materializar estes princípios na minha própria vida, de tal forma que eu consiga aplicá-los em todo o tempo. E o nosso único e maior ajudador é o Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda, nos auxilia a aplicar esses princípios. Onde eu vou aplicar o princípio do amor, Senhor? Tudo. O amor não é o amor sentimento, mas o amor à tua presença, à tua pessoa. Onde eu vou aplicar fé? Irmão, não existe nenhuma situação, nenhuma situação, das mais terríveis às mais simples, nenhuma situação será vencida se não aplicarmos fé. Nenhuma situação pode ser vencida se nós não exercitarmos fé. E eu posso ainda dizer mais uma coisa, podemos gravar isso no nosso coração: qualquer situação pode ser vencida por fé. Só não vencemos certas situações porque nós criamos na nossa mente, pela ausência da fé, um cenário tão difícil, tão terrível, tão impossível, que esmurecemos, desfalecemos e desanimamos. Por isso não vencemos. Mas se aplicamos a fé, nós eliminamos qualquer cenário na nossa mente de que não tem jeito, de que não dá, de que não aguento mais, de que é terrível demais, que não tem retorno, que não tem solução, porque este cenário que é virtual, que é imaginação, que é mente, que é uma simulação, uma fantasia na mente, uma imaginação, ele se tornará real se eu não continuar marchando em fé. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus não se agrada dos tímidos, dos medrosos, dos que retrocedem, dos que, tendo colocado a mão no arado, voltam atrás. Deus não se agrada disso. Deus se agrada daquele que determina, põe o pé na água e vai em frente. Mas apareceu alguma coisa e agora não tem mais jeito. Não me interessa essa imagem, essa fantasia, esta ideia que se criou por causa de alguns bloqueios, de alguns empecilhos, de algumas barreiras, de algumas dificuldades. Estas dificuldades que geram uma imagem de que não vai dar certo, não tem jeito, agora o negócio ficou preto, agora a coisa não tem solução. Estas mesmas questões que geram essa imagem são as questões que serão vencidas se eu aplico fé. Somente se eu aplico fé. E a fé é como um documento, uma escritura de algo conquistado. Eu preciso entender, conhecer sobre o que a Bíblia diz acerca destas coisas, para colocar em prática, para desmistificar, para materializar, para apalpar, para eu colocar na minha mão, na palma da minha mão, as coisas de Deus. É isso aqui, ó. É isso. Gente, é isso aqui. Ó. Eu me lembro que lá no programa eu uso uma arca, uma miniatura da arca, né, da aliança. e coloco lá em cima, no, na mesa do programa Adoradores, e eu não me recordo quem, mas alguém foi na minha casa e viu aquela mesma arca lá no móvel em casa, porque é um pertence lá de casa, um objeto de enfeite lá de casa. E aí a pessoa pegou aquilo e falou assim: gente, eu imaginava que fosse muito maior, que fosse enorme, fosse grande, que fosse... É isso aqui? É isso aqui. Mas é esse aqui que fica lá no vídeo? É esse aqui. Gente, é esse aqui? É esse aqui. Quando nós vemos a distância, nós tendemos a achar, a pensar sempre diferente da realidade. Quando nós nos aproximamos e colocamos a nossa mão, nós descobrimos que as coisas não são como nós imaginávamos. Quantas vezes nós já tivemos a experiência de falar por telefone com alguém, inúmeras vezes, duas, três, quatro vezes, ou às vezes meses. Quem trabalha aí no comércio, nas empresas, sabe, fala com alguém, às vezes por anos, pelo telefone. Um dia se encontra com aquela pessoa, fala assim: gente, eu te imaginava completamente diferente. 100% das vezes, nós criaremos uma imagem da pessoa que estamos ouvindo completamente diferente da realidade. É impossível criarmos a imagem exatamente como a pessoa é. Talvez algumas características você consiga vislumbrar por causa do timbre de voz, o jeito de falar, mas a imagem é impossível, porque você nunca viu, você só ouviu a voz. E quando ouvimos a voz, nós tendemos a gerar uma imagem sem subsídios, sem elementos reais, concretos, e aí criamos uma fantasia. Quase todos os lugares que eu vou: ó, pastor, fazia outra ideia do senhor. Eu ouvi os CDs, eu achava que era um homem mais velho, eu achava que era um barrigudo com a careca, eu achava que era bigodudo, por causa da voz. A voz, aquilo que a gente ouve e armazenado só na nossa mente, cria uma imagem que na maioria das vezes não é verdade. No exemplo que eu citei, 100% das vezes não é verdade. Mas na questão nossa da vida diária, na maioria das vezes não é verdade. Vemos uma situação, ouvimos uma mensagem, ouvimos uma notícia, passamos por uma experiência, sabemos de alguma coisa e criamos uma imagem na mente que na maioria das vezes é irreal. Essa imagem gera um temor, gera um medo, bloqueia, paralisa e ali se instala o fiasco, o desânimo, a falência. Não prospera, não vai adiante, porque acreditou em algo que estava sendo criado na mente sem aplicar a fé. Mas na hora que eu ponho a mão, é isso aqui? É isso aqui. Então, o senhor me falou hoje, a fé é como um documento, uma escritura de algo conquistado. Está aqui. Você tem certeza que você tem o terreno lá na praia? Lá longe? Tenho. Mas você tem, como é que você sabe que está aqui, ó, a minha escritura? Está aqui. Aí você tem um mapinha, você tem na mão um documento. Você pode nem estar com aquele objeto, aquela propriedade, aquele assunto nas mãos, mas você tem um documento. De onde vem esse documento? Somente o conhecimento que vem de ouvir as Escrituras pode nos garantir esta conquista. Não há nenhum documento infalível nessa dimensão terrena. Não há. Se tocar fogo e queimar todas as escrituras, você vai ter alguma dificuldade de provar que é seu. E o documento pode ser queimado. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. O Senhor diz: todas as coisas passarão, mas a minha palavra não passará. O que é que Deus disse acerca desse assunto? Esse é o documento que eu ponho na minha mão. Bem, a minha questão é financeira, mas Deus disse isso, está aqui na minha mão, esse é o meu documento, essa é a minha escritura, esse é o meu documento assinado por Deus, que me assegura, que me garante. Eu preciso ter esse documento na minha mão, e esse documento é exatamente a palavra que vem de Deus acerca daquele assunto.